senhores, boa noite. A Rádio Nacional tem a satisfação de apresentar a distinta plateia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e aos sintonizadores de suas ondas curtas e médias uma audição de gala da música popular brasileira. Dentro de poucos instantes, aqui estarão desfilando alguns dos ritmos mais representativos do nosso cancioneiro, todos eles tratados com o carinho musical que merecem. Inegavelmente, a nossa música popular é tão boa como qualquer outra. Se em outras oportunidades faltou a essa música o apoio artístico indispensável à solidificação do seu prestígio no conceito de todos, aqui está a Rádio Nacional para afirmar, através da arte in conteste de seus arranjadores, músicos e intérpretes, a esplêndida realidade que é a música popular do Brasil. Inegavelmente, um espetáculo como este, Festival de Música Brasileira, não poderá reunir todos os gêneros musicais ou todos os compositores de nossa terra. Alguns terão de ser omitidos, diremos melhor, muitos terão de ser omitidos. Mas esperamos que a plateia e os ouvintes compreendam que acima de tudo está o nosso alto propósito de servir bem, oferecendo-lhes uma audição preparada com sinceridade e digna das tradições de arte desta importante casa, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O festival está dividido em duas partes. A primeira, evocativa, e na qual desfilarão páginas que fizeram as delícias das plateias de antigamente. Apenas a modinha será cantada. As demais serão apresentadas pela orquestra e seus solistas. A segunda parte trará principalmente o samba. Desfilarão cantores e coros e serão apresentados números mais modernos. E agora, amigos, assume o seu posto. No comando da grande orquestra da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o maestro Radamés Nhatali. Vamos fazer de conta que o tempo andou para trás. Estamos num jardim público do Rio de Janeiro, nos primeiros dias do século atual. É domingo. Vai haver retreta no coreto do jardim. A banda está a postos. E parece que estamos vendo o maestro Anacleto de Medeiros regendo o seu famoso dobrado Jubileu. Thank you. Anacleto de Medeiros foi um compositor fabuloso. Fertilíssimo de inspiração, deixou-nos várias schottises, gênero muito popular em 1900. Dentre as schottises de Anacleto, escolhemos esta Yara, cujas frases delicadas surgem da orquestra como se viessem de uma verdadeira caixinha de música. Vamos render agora a nossa homenagem à primeira maestrina brasileira, a querida Chiquinha Gonzaga. Aqui está a sua composição mais famosa, que nasceu da dança sertaneja intitulada O Gaúcho e que se popularizou com o nome de Corta Jaca. Thank you. Enquanto você vive as emoções desse Festival da Música Brasileira, lembre-se, esta é uma boa ocasião para você se refrigerar e oferecer a toda a sua família o saudável Guaraná Brahma. Feito com o verdadeiro Guaraná natural do Amazonas, o Guaraná Brahma é gostoso e realmente muito mais saudável. Guaraná Brahma. E já que estamos evocando, lembremos-nos agora das saudosas serenatas brasileiras e dos belos saraus de antigamente, quando a mudinha imperava como rainha. Aqui está um exemplo, Foi Numa Noite Calmosa, de autor desconhecido, e que será cantada por Paulo Tapajós. Cambaleando por momentos, dirigi-me a passos lentos junto a ti. Foi então que ouvi dizer: ninguém ama sem sofrer, e eu sofri. Realidade, que tristeza, que saudade experimentei. Pois a mulher que me amou nunca mais em mim pensou, e eu chorei. Pois a mulher me amou, nunca mais em mim pensou, e eu outro nome nos vem à memória agora, Ernesto Nazaré. Suas composições de sabor essencialmente pianístico marcaram estilo. Radamés reuniu três peças de Nazaré num arranjo só, Sarambeque, improviso e batuque. E todos terão oportunidade de observar também, neste número, a técnica de execução dos dois pianistas, Aida e Radamés Gnatali. Thank you. O tempo está passando nessa nossa caminhada retrospectiva. Atingimos agora a época de Eduardo Soto, outro grande artista brasileiro. Dentre as suas composições, escolhemos um choro, Para Ti Dançante. Notem a execução do solista, o bombardino da orquestra da Rádio Nacional, Paulo da Silva. Misturada com gin ou pura, gelado ou não, com ou sem rodelas de limão. Beba água tônica da Brahma. Um dos solistas da orquestra vai ficar em plano destacado agora. É José Menezes, que vai executar em solo de cavaquinho uma valsa chamada Primeiro Amor, originalmente escrita para a flauta pelo famoso Patápio Silva. Gostaríamos que observassem a execução desse artista, que é José Menezes. Thank you. Um título curioso para um choro do trombonista Cândido Silva. Triste Alegria. É pretexto também para salientarmos outro solista da grande orquestra da Rádio Nacional. Em plano destacado, Raul de Barros e seu trombone. O ritmo do choro vai continuar. Vamos relembrar Bonfilho de Oliveira, autor desse famoso Flamengo, que vem ao Festival de Música Brasileira através da execução de Jacó ao Bandolim. O ritmo do choro vai continuar. Vamos relembrar Bonfilho de Oliveira, autor desse famoso Flamengo, que vem ao Festival de Música Brasileira através da execução de Jacó ao Bandolim. Thank you. Feito com o verdadeiro Guaraná natural do Amazonas, o Guaraná Brahma é gostoso e realmente muito mais saudável. Guaraná Brahma. No arranjo que se segue, estão misturadas várias valsinhas que não saem da lembrança da gente. Pedaços de Saudades de Ouro Preto, de Celina, de Flor do Mal e de Saudade de Matão foram ligados numa partitura só. Estarão em destaque o pistão de Francisco Sérgio, o acordeon de Chiquinho, o violino do nosso Spala, Francisco Corujo, e o trombone de Valdemar de Moura, enfeitando esse popurri de valsas brasileiras. Da época em que se combatia a febre amarela no Rio de Janeiro, ficou em nossa lembrança polca Choro, Rato Rato, de Casimiro Rocha, imortalizando um autor popular de nossa música. Há um solista à frente da orquestra, Chiquinho e seu acordeon. Música Tônica da Brahma, misturada com gin ou pura, gelado ou não, com ou sem rodelas de limão. Beba água tônica da Brahma. E agora, senhoras e senhores, encerrando essa primeira parte, em que evocamos lindas melodias brasileiras e alguns dos nossos mais queridos compositores, permitam-nos apresentar-lhes a Fantasia Brasileira número 1 de Radamés Gnatali, na qual vocês encontrarão temas inúmeros que lhes são muito familiares e dentre os quais salienta-se o da Casinha Pequenina. Para nós, da Rádio Nacional, este é um momento de significativa importância porque Radamés permanece ao piano e vem assumir a regência da grande orquestra brasileira o maestro Romeu Gipsman. Thank you. Senhoras e senhores, para fazer uma saudação pela passagem do 20º aniversário da Rádio Nacional e muito particularmente pelo Festival de Música Brasileira que está acontecendo no Teatro Municipal e também para saudar a Orquestra da Rádio Nacional, seus maestros Radamés Nátaly e Romeu Gipsman, vem agora a este microfone o diretor, o chefe dos teatros da Prefeitura do Distrito Federal, Dr. Barreto Pinto. Meus senhores e minhas senhoras, bendigo o destino que me colocou à frente do serviço dos teatros nesta oportunidade, porque precisamente há 20 anos eu assistia à inauguração da Rádio Nacional nos seus estúdios da Praça Mauá. Para mim é um motivo de intenso júbilo, evocando aqui as figuras daqueles que tanto contribuíram para o agradecimento dessa poderosa e desta magnífica emissora, não nos esquecendo do nosso inesquecível e grande Francisco Alves. Não nos esquecendo da figura de Gilberto de Andrade, o seu primeiro diretor. E de José Maia, o do seu técnico, que morreu acidentado quando a rádio ainda começava os seus passos. Eu venho trazer a minha saudação muito afetuosa, muito cordial, a todos aqueles que trabalham na Rádio Nacional, que trazem alegria ao Brasil inteiro e quero, ao mesmo tempo, manifestar a minha alegria e o meu prazer quando Sua Excelência, o senhor prefeito do Distrito Federal, a quem eu peço, meus senhores, uma verdadeira salva de palmas, porque foi Sua Excelência quem me chamou e que pediu que em seu nome transmitisse as suas saudações muito efusivas, as suas homenagens muito sinceras a esta grande efeméride em que transcorre o 20º aniversário dessa grande, dessa poderosa, desta magnífica, desta esplêndida Rádio Nacional. Senhores da Rádio Nacional, os cumprimentos da Prefeitura e eu faço em nome de Sua Excelência o senhor embaixador Francisco Negrão de Lima, a quem eu peço que todos se levantem, porque bem o merece. Uma salva de palmas. Senhoras e senhores, acaba de ocupar o microfone da Rádio Nacional, fazendo uma saudação à BR-8 por motivo da passagem do seu 20º aniversário e saudando as orquestras e seus maestros, o chefe dos teatros da Prefeitura, Dr. Barreto Pinto. A Rádio Nacional está transmitindo diretamente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro o Festival de Música Brasileira. Até este momento, esta audição foi prestigiada pela Companhia Cervejaria Brahma, que habitualmente oferece a partir das 21h05 o seu grande espetáculo Brahma e que deseja de público renovar mais uma vez os calorosos cumprimentos à Rádio Nacional pelo transcurso do seu 20º aniversário. Dentro de 15 minutos, voltaremos a transmitir deste mesmo Teatro Municipal a segunda parte do Festival de Música Brasileira.